Mas agora a gente tem uma participação muito especial. Se liga aí. Circulando nos bastidores. Gente, o cantor Netinho tá em um ótimo momento, comemorando aí 20 anos de carreira. Ele vai gravar o seu segundo DVD, A Caixa Mágica, nos dias 26 e 27 de setembro, que sábado e domingo agora, lá em Aracajives, como isso. Diz Aracaju, Sergipe. O DVD vai contar com a presença de cantores como Aline Rosa, Saulo Fernandes e Jorge Versilo também. As boas novas não param por aí não, tá? No último fim de semana, o cantor recebeu a notícia de que seu CD Minha Praia foi indicado ao Grammy Latino 2009 no gênero Música Brasileira, na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras, Regional Tropical. A categoria Regional Tropical, né? Do yes. Músicas Brasileiras, Raízes Brasileiras. Netinho tá no telefone com a gente, né? Direto de Aracajives, e vai contar pra gente tudo sobre os preparativos pra gravação e sobre essa indicação, né? Pro Grammy Latino. É a música baiana a aí. A gente que colocou, inclusive, fora, no blog lá, tem uma fotinha do CD, que eu tenho certeza, Netinho, é muito cuidadoso. Netinho, querido! Fala, Érica, boa noite. Tudo bom? Já tá tudo aí lindo. No clima, boa né? Boa noite a você, a João, a turma tá ligada, circulando aí. Ô, Netinho. Prazer estar falando com você. Estamos aqui em Aracaju, já nos preparativos já pro DVD. Estamos aqui no hotel, chegamos hoje. Certo. A equipe inteira já hoje aqui, banda, equipe técnica, pessoal de filmagem, pessoal de São Paulo, dos telões de LED. Nossa. Tudo no clima aqui montando já. Amanhã a gente já faz ensaio com tudo, com figurino, com tudo amanhã de noite. Super com luz, produção, hein? Amanhã e depois. E sábado a gente começa a gravar aqui. Netinho, pelo que eu te conheço, né? Até pelo fato de você se envolver realmente em tudo, né? É. Em todos os detalhes, você deve estar uma pilha, né, Netinho? Tô uma pilha. Cheguei hoje, não parei ainda. Saí o dia inteiro aqui hoje com o balé. Uhum. Vão ser 8 bailarinos com a gente no palco, junto com a banda. E a equipe já tá toda aqui, todo mundo aqui. Ai, né? Que tudo bom, pronto que já. E coração a mil já aqui, na expectativa de chegar sábado aqui. Uhum. E vai ser uma festa linda aqui em Aracaju. Vai ser um DVD lindo, todo filmado em Full HD. Olha! Nossa. Nós temos um telão de São Paulo, HD também, de alta definição, de 14 metros por 4, que vai estar no fundo do palco assim. Que e massa. Vai ser realmente uma caixa mágica. O palco é um palco gigante, ele vai ser todo forrado, vai ser transformado numa caixa preta. Uhum. Essa caixa preta tem um dono. É um personagem que vai estar entre a gente no palco, chamado Mr. N. Nossa! Na verdade, sou eu dentro da fantasia da Caixa Mágica. Quer dizer, entendi. Vai ter uma pessoa lá que é de bala e foi convidado por mim. Ele vai estar vestido com esse personagem de Mr. N. Uhum. Ele que é o dono da caixa. Então ele vai abrir a caixa, a caixa se abre, o palco se abre com uma porta gigantesca na frente assim, revelando tudo que está dentro. E ele é o dono da caixa. Ele vai receber as pessoas todas que vão vir para assistir o show. E vai apresentar tudo que vai acontecer lá dentro. Essa mágica que a gente se refere, que eu me refiro nesse projeto, não é a mágica de mágico. É. Essa mágica até foi muito banalizada. Hoje você sabe que todas as mágicas são truques, na verdade. Tem programas de TV que mostram como é que se faz a mágica. Uhum. A mágica da gente aqui é uma mágica criada por nós mesmos, através da música, da dança, das letras das músicas, das projeções de vida, das performances. Tá um show lindo com figurino... todo elegante, tá tudo muito lindo. Eu tenho um DVD fantástico, espero.